estranho fruto. A língua é afiada, quebra na emenda o bruto. Absoluto, discuto, tô puto, nem transmuto. Desenrolo com astuto, o desenrolo é fajuto. Ainda dando aquela andada, além da traçada, sendo doutor em nada, ainda dá uma cavada. O baú não tem tesouro, a brasa fura o couro. Erva contra o mau agouro, é trote com calouro. O ouro sem protocolo, ajeita o torcicolo. Esconderijo no subsolo, a bengala tira colo. O apito é de cachorro, vem descendo do morro. Tira a erva do forro, caminho não corro. Pronto, socorro, tá lotado, a omissão tem lado. O muro tá pichado, o cigarro pilado. Quase abençoado, um pouco abnegado. Quem é aliado? Nunca fui abonado. Preto velho quer correr, preto velho não aguenta mais. Preto velho tem 100 anos, preto velho nunca tem paz. O copo meio vazio, euforia e delírio. Com um gole rodopio, malandro arredio. O moço não traduziu, advertiu, colidiu. O conceito regrediu, vovô ainda dividiu. Ainda tem o brilho incomodado, chio. Na curva do rio, no dia do vadio, a rainha sorriu, o pano serviu. O mais novo tossiu, ninguém te proibiu. Bater cabeça na encruzilhada, passa boi, passa boiada. A ideia é embaralhada, a carne estraçalhada, a leitura é compartilhada. Imita o João Bobo, a empresa é aparelhada, não há fuga no globo. Sem mediador, o povo tá eufórico, o teatro é da dor. Se fode sujeito histórico, mestre egocêntrico, ajudante tá histérico, esperto quase excêntrico, povo preto tá colérico. Preto velho quer correr, preto velho não aguenta mais. Preto velho tem 100 anos, preto velho nunca tem paz. Preto velho foi-se embora, capoeira chora, seu criador.